Te agradar, fala com vozinha fina, me faz arrepiar. Não tem jeito e pelo jeito acabo sem solução. Vou pro lado contrário, me vejo no seu portão. Sempre. Feiticeira que me prende com seu feitiço. Chego com um sorriso e me deixo só com vício. Dias de chuva. Segura minha mão, sei que no final é bem mais do que ilusão. Musa inspiradora, sei que te deixo louca. É só vir te olhar que fico com água na boca. Você não abre o jogo pra me dizer que não quer. Não vê que eu sou seu homem, você minha mulher. Tento te beijar, sorri e vira cara. No fim das contas gosto do estilo vira lata. Você fica sem graça quando me vê. Sei que senti falta sim de poder me ter. Fica furiosa quando com outra fico. Me perco todo quando vejo o seu sorriso. Sei que com outras posso me envolver, mas meu olhar sempre acaba indo pra você. Dias de chuva. Já faz tempo e como dizem que com o tempo passa. Que o melhor é esquecer e sair pra caça. Não é minha intenção jogar as memórias ao vento. Mas eu espero te encontrar em um melhor momento. Dias de chuva. Passou.